Rapaz, estou muito feliz, sério mesmo. Não tenho palavras para agradecer isso aqui, esse momento. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, a vocês. Muito obrigado. Agradecer ao Theo, que é o cara que está fazendo essa estrutura, essa festa maravilhosa. A toda a galera que fez esse evento, tá de parabéns. Eu só tenho a agradecer a vocês por estar aqui em cima cantando, tá? Obrigado.